Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado no dia 9/4/2017. Não se esqueçam de visitar o site mkpr105.com para sacar o podcast. Em particular, caso tenham interesse, ou gostem por algum motivo masoquista de gastar o vosso tempo na minha vida a ouvir as diatribes de um homem insano. Mas bem-vindos mais uma vez. Agradeço a todos o que têm dois censos de paciência para me ouvir. E nem sequer sei muito bem por onde é que hei de começar, porque esta semana realmente foi bastante recheada em termos de conflitos geopolíticos com esta estupidez de bombardeamento na Síria numa base russa, porque aparentemente numa base síria a ser usada pelo exército russo a convite do Bashar al-Assad para combater as forças externas do Ocidente, nomeadamente América, Israel, Inglaterra, França e etc., que andam a estabilizar aquele regime em particular, porque aparentemente existe um país no Médio Oriente que quer ser o seu novo império e usa o exército dos Estados Unidos e toda a sua alavanca geopolítica e influência militar para conquistar os seus objetivos. E mais uma vez, mas a televisão até mete-nos, mas é que as pessoas estão assim tão a anhar, é que eu nem sequer consigo discutir o problema da Síria com nenhuma, é que ninguém, internem-me já, mesmo, eu estou doido dos meus cornos, e sinceramente eu tenho que ser internado porque a realidade a mim faz tanta lógica que eu acho que eu fico completamente atónito. E eu estou a gravar isto até numa altura em que está toda a gente neste momento a ver a merda do Benfica, porque isso é o que interessa. Mas quer dizer, em 2013, quando o Obama ameaçou a linha na areia, não se pode passar a linha vermelha, e o Putin disse, não, então por causa de... Porquê? Porque quando representantes da ONU aterraram na Síria, muito convenientemente, alegadamente o Bashar al-Assad bombardeou a sua própria civilização com armas químicas, que posteriormente, 2 anos depois, chegou à conclusão num laboratório no norte de Inglaterra, que nem os mísseis, nem o gás em particular, foram desenvolvidos pelo exército sírio, pós o compromisso da Síria ter entregue todas as suas armas químicas ao exército russo para ser destruído num navio. Mas ainda ninguém sabe desta merda. E agora, tipo, já, porque vamos lá ver. Faz conta que eu sou um líder, um ditador, um psicopata que manda numa nação, apesar da nação continuar a votar em mim a níveis de aprovação acima dos 90%. Mas isso não é discutido nos mídia, na boa. Então vamos lá ver uma coisa. O mundo está com sede de sangue por um pretexto em que façam com que o meu país vá pela pia abaixo. E o que é que eu vou fazer? Ah, vou matar meia dúzia de crianças com armas químicas. Mais uma vez, false flag operation. Mas alguém acredita que foi o Oswald que matou o Kennedy? Mas alguém acredita que 18 hijackers da Arábia Saudita provocam com que se invada o Afeganistão e o Iraque porque duas torres caíram? Mas alguém acredita nessa... Mas o povo está assim tão estúpido. Quanto é que está o jogo já agora? Quanto é que o Benfica está? Mas o povo está assim tão estúpido. E mais uma vez, lá vamos nós ter que levar com as repercussões da nossa própria opinião extremamente absurda, vai só proporcionar mais mortes, mais desgraça, mais despesa, mais instabilidade social devido aos refugiados que vêm para aqui. Não se queixar da injustiça da guerra deles, mas tipo, onde é que está o meu cheque? Sempre a mesma coisa. E onde é que está o meu cheque? E o meu cheque? Trabalho todos os dias, meu. Estou farto disto, meu. Estou farto de ver injustiça a ser paga com o meu dinheiro. Farto. E o que é que o povo faz? Estúpidos. É que nem sequer sabem o que é que se passa. Pessoas estão a morrer em nosso nome, com o nosso dinheiro, e ainda acham que sim, bem feito. Mesmo. Porque é que o mundo não fica um sítio um bocado melhor? Está tudo estúpido. E eu não estou a falar assim do ponto de vista de que raiva que eu tenho. Eu estou a falar assim do ponto de vista injusto, que este mundo é para todos. Porque toda a gente sofre tanta injustiça, amando meia dúzia de pessoas que nos andam a enganar, enquanto nós andamos aqui a discutir a defesa deles. Não! Para! É pá, vá lá. Todos podem ir à internet e procurar o resultado da análise das armas químicas do bombardeamento a civis em 2013 na Síria. Toda a gente pode ver que a Rússia foi convidada a intervir na própria Síria pelo Bashar al-Assad, porque estão fartos da influência de serviços secretos a mãe dos americanos, Israel, Inglaterra e etc., para instabilizarem o regime. Isto vem desde a Primavera Árabe, A guerra hoje em dia custa muito caro. Há mísseis que custam mais caro do que o vosso próprio apartamento e até falhou em acertar no alvo e que se lixe, a gente paga isso tudo coletivamente, como socializar a dívida de um banco que só nos passa o tempo a escoar. Não! Não! Não largues essa bomba, não mates um inocente. Olha, dá-me uma casa. Dá-me uma casa. Ando aqui a trabalhar à bué, não consigo pagar por uma, dá-me uma casa, pá. Não, não, a gente vai pegar no teu dinheiro e tu vives na merda e vamos bombardear crianças inocentes sob o pretexto errado. E sabes que mais? A própria civilização que anda a pagar a conta nem sequer vai perceber realmente o verdadeiro interesse. Mesmo, mesmo. Já, sim, mesmo. Até os próprios. Vejam lá a hipocrisia que é nos próprios mídias. Nós morrermos à fome em Portugal, mas se fores um português que morreu num acidente de viação em França num autocarro de turismo, apareces na televisão porque havia um português a bordo. Das maiores ofensas a nível humanitário é quando uma notícia de um avião caiu no outro lado do mundo. Infelizmente não havia nenhum português a bordo. Porquê? Porque só aqui é que a gente pode morrer à vontade, é? Só aqui é quando nós somos selados pelo Estado, podemos morrer à fome, na boa à vontade. Porque se tu morres num avião, remotamente e tal, o que é e depois? E se houvesse um português lá, o que é que tem? Tratem da gente cá. A gente quando morre lá, o que? A morte é aleatória. A morte não respeita fronteiras. A morte chega, vira à esquina e põe-te a foice no pescoço. Mas o que é que. Está tudo maluco. E alguma vez eu consigo ter uma discussão. É que nem sequer dá. As pessoas, tipo, andam a abrir o convite. E mais uma vez a intensidade dos ataques a níveis terroristas na Europa está a aumentar, porque continuamos de braços abertos a receber as pessoas que vêm-se para aqui com a intenção de vingar a morte dos seus próprios filhos que aconteceu na terra deles, ou, a maior parte das vezes, ainda motivados por um fundamentalismo religioso que faz tanta lógica com. Que não faz lógica nenhuma, porque é que as pessoas no século XXI ainda têm que adotar estereótipos e idiomas? Porque é que são escravos intelectuais de doutrinas mais antiquadas? É uma ofensa à inteligência de toda a gente. Mesmo, mesmo. Queres viver uma religião arcaica, seja ela qual for o nome que tu lhe queres dar, é pá, vai viver para uma gruta, pá. Vai viver para uma grana, não uses carros, não uses nada, opa, ouve, ouve. Seja lá qual for a tua entidade que diz a todos os outros que não concordem contigo que tens que cortar-lhes a cabeça, epá, então vai lá viver para a tua gruta, meu, vai ser retrógrada, não use a tecnologia das pessoas que não acreditaram nas tuas balelas, pá. Não uses o nosso sistema, não uses o meu cheque, não uses as minhas casas, não uses a minha sociedade, não uses nada. Queres viver nas trevas, vai viver para a puta das trevas. Não venhas para aqui para a sociedade civilizada e evoluída dizer que isto devia estar nas trevas, porque de onde eu vi, vivíamos na merda e só na merda é que eu me sinto bem, se não. Não, meu. Vai para o diabo que carrega, ou vens para aqui jogar as regras do meu jogo e acredita que é muito melhor do que as regras do teu de onde tu vieste. Não venhas para cá trazer a merda que não resultou no teu país, para o meu. Porque o meu já não está a resultar muito bem, porque está tudo estúpido. Está tudo estúpido. Isto não faz sentido nenhum, não há futuro para as nossas crianças e andamos a matar as crianças dos outros com o dinheiro dos nossos impostos indiretamente. E depois as pessoas ainda acham que a realidade é o que está na televisão, que não é nada mais que aquelas pessoas que são os representantes da perpetuação dos globalistas só querem aniquilar e a nossa destruição autêntica. Convencem as pessoas mais febres e mais pobres e mais ignorantes a matarem-se no nosso Ocidente e convencem-nos a nós, que somos mais sofisticados, que até ridiculamente até é mais fácil nos convencer a nós, porque basicamente andamos sempre atrás da estatística da opinião pública que nunca, nunca nos serviu de maneira nenhuma. Nós ainda somos os mais fáceis de enganar, a abrir as portas a bárbaros. Vingativos que pensam que em meu nome a culpa do que lhes aconteceu é minha e não é minha. Mas falando como eu ouço as pessoas a falar, bem feita, mas eu estou no meio de vocês todos. Nós estamos todos na mesma merda. E até o gajo que me quer cortar a cabeça não percebe isso. E mesmo. Eu não sei. Epá, mas. Pronto. E é aqui. E é onde nós estamos. Estamos a um passo. De uma terceira guerra mundial, que não tem piada nenhuma, mas o que é que as guerras mundiais sempre provocaram historicamente? Mais um tropeção na evolução, mais Uma pedra na engrenagem, mais um impedimento, mais uma despesa, mais a fortalização do sistema económico que está sempre a alegar a dívida da guerra, mais um banco que empresta dinheiro para bombas e tu ficas a pagar o teu país durante anos e anos e anos a fio. Ainda há poucos anos a Alemanha acabou de pagar a dívida da sua primeira guerra mundial. Da primeira! Um século depois, quase, pagaram a despesa da primeira guerra mundial. E se começarmos a analisar factualmente, ou alguém que estiver disposto a ouvir o outro lado da guerra, até é capaz de achar que foi uma despesa um bocado injusta, porque a conta fica sempre o lugar que perde, sem pensar quem é que foi que também causou o conflito em particular. Mas são conversas mais complicadas, são coisas que já passaram, mas são coisas que deviam ser registadas de uma forma mais autêntica para todos nós termos um contexto mais verdadeiro em relação à história que estamos a viver hoje em dia. Pessoas estão a morrer, nós estamos a pagar por isso, a hipotecar o nosso futuro não tem piada nenhuma. Isto não está a ter piada nenhuma. Eu não sei como é que. Eu, sinceramente, eu, às vezes tentasse ter uma discussão com alguém que acha que a informação que é propagada através da televisão com fontes não oficiais e apareceu nas redes sociais e alguém photoshopou uma merda qualquer para causar um conflito a nível mundial. Como é que eles conseguem atar? Se eu lhes perguntasse assim, olha, desde 2001, por exemplo, explica-me lá o conflito no Médio Oriente, até se ter propagado no Ocidente, de uma forma cronológica, com lógica, faz favor, começa, já! Ah, eu consigo fazer! Eu consigo fazer! Mas eu aposto que as pessoas vão meter os pés pelas mãos, nem sequer sabem por onde é que vão começar. Uns árabes bateram numas torres. E violaram todas as leis da física aviónica e de gravidade descritas por todos os cientistas mais competentes que nós temos hoje em dia. E depois, devido a esse fator, devido aos hijackers de terem vindo da Arábia Saudita, tivemos que invadir o Afeganistão, que é a capital da heroína, que é responsável por mais de 90% da produção de heroína a nível mundial. Faz todo sentido, claro. Arábia Saudita, temos que invadir o Afeganistão, é óbvio, faz todo sentido, e depois o que mais? E depois de repente, ai ai, depois estavam saindo no Iraque, armas de destruição maciça implicado no 11 de setembro, claro que não, não encontraram armas nenhumas, afinal não tinha nada a ver com nada, afinal depois dos americanos terem abandonado oficialmente, porque continuam lá com os seus consultores, que basicamente são só pessoas que treinam exércitos diferentes ou carrascos a ter um controle sobre o próprio território para continuarmos a comprar os recursos petrolíferos mais baratos e serem vendidos a Israel e à China, que é um espetáculo, ao nosso preço, na boa, a gente paga tudo na boa. Faz todo sentido, vamos invadir o Iraque está uma grande merda, e porque não matar o Gaddafi também, porque o povo até estava tão satisfeito com ele que hoje em dia o país está em ruínas, e porque não instabilizar o Egito, e porque não foder a Síria também, porque não criarmos o grande projeto do grande país do Médio Oriente? Vamos lá, sim senhora, sim senhora. Eu nem vou dizer qual é o nome para qualquer pessoa, qual é o único país neste planeta que pode construir um muro e matar crianças impunemente, constantemente, e aparecer em todos os filmes de Hollywood a serem glorificados pela desgraça falseada que sempre representaram. A sério, mesmo, o povo está assim tão ignorante, eu não vou dizer o nome, para bom entendedor, meia palavra basta, mas a sério, tá, faz tudo parte do jogo. Somos todos seres humanos, uns não são mais humanos que os outros, somos todos a mesma merda. Dá para deixar de nos matarmos uns aos outros em nome de o teu Deus vale mais que o meu Deus, porque eu nem sequer tenho Deus, sabes que mais? Olha, meu Deus, man, que se foda, mas é vocês todos que andam para aí a acreditar numa merda qualquer que não faz sentido nenhum no século XXI. Vai viver para a gruta. Queres ser arcaico? Queres achar que há um homem sentado em cima das estrelas, omnipresente, omnisciente e omnisciente? Curte a tua merda, achafurda-te na tua própria ignorância. Queres cortar a cabeça a alguém? Corta a tua. Faz um favor ao planeta. Faz um favor ao planeta. Se achas que toda a gente não anda dentro do teu critério religioso, então olha, se calhar o problema é teu, não é nosso. Deus escreve direito por linhas tortas. Sabes qual foi o plano de Deus para mim? Foi falar assim: esse é o meu plano, estou a ser autêntico. Estou a ser autêntico. Não estou a ser um lacaio. Até em todas as escrituras sagradas, supostamente, Deus nos a liberdade, só não. Nem vou falar na conotação maçónica, em que basicamente Lúcifer é que nos deu a inteligência, mas É tudo treta, é tudo tanga, é tudo merda. É tudo merda, é tudo uma ilusão. Não interessa se o Benfica ganha, não interessa se é Jesus Cristo, não interessa se é Alá, não interessa o caralho, meu. Só interessa é o teu papel, o nosso papel aqui entre uns e os outros, e os homens e as mulheres, e o respeito e o bom senso e a evolução e o progresso e levar a humanidade a um melhor caminho sem prejudicar animais, natureza, nada. É pá, vá lá, meu, já temos tudo no sítio para fazer tudo o que nós queremos. Só continuamos a agarrados a ideologias arcaicas que não fazem sentido nenhum em termos de... É o genocídio mundial, nós estamos a andar para trás a passos largos, até os caranguejos andam para lá, a gente está a andar para trás que nem gente estúpida, não. Nem gente estúpida. E toma lá mais memória no telemóvel para andares mais depressa para trás, porque é que ninguém está a pensar com a cabeça deles, acham que o pensamento já vem tipo feito num... é canalizado em formas mediáticas, tanto analógicas como digitais, de uma maneira tão... consensual, que as pessoas têm medo de ir contra a maré, mas a maré está-nos a levar contra as rochas. Nós estamos a ser esmagados. Eu não sei, vocês acham que isto realmente está a ir a um melhor rumo? É porque o que eu acho que é das maiores resistências entre qualquer ser humano, tenho algumas dúvidas em relação ao que eu estou a dizer. Eu sei que não estou correto, obviamente que eu não estou 100% correto, quem sou eu? Não sou ninguém. Não sou ninguém, mano. Só estou é preocupado com isto tudo. Porque aparentemente as pessoas nem sequer se preocupam que têm o poder, porque nós todos juntos é que temos o poder de mudar o mundo. Estão contextualmente errados na forma como pensam. Quem sou eu para dizer que eles estão errados? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. A única coisa que me faz falar assim é que se eu lhes pedir, por favor... contextualiza-me esse conflito. Faz-me um sumário em relação a estes últimos 10 anos, dentro do que tu acreditas. Nada vai fazer sentido. Se vocês andam a tomar atenção à propaganda, os pontos não ligam uns com os outros. Nunca. Não faz sentido. Qualquer pessoa... explica-me o conflito no Médio Oriente. É pá... os xias, os sunitas, os judeus, os safárdicos, os... é, pá, tal que eu não. Pois é, mas tens uma opinião muito forte na hora de achares que deviam largar bombas em cima de um regime qualquer. Porque por alguma razão as pessoas caem na ilusão que aquele país num conjunto caga para o povo. Caga para o povo. Está lá crianças. Quando elas batem na costa europeia, oh coitadinhos, temos que abrir as portas a eles. Agora quando algum líder diz assim, temos que bombardear aquele país, o povo põe-se tipo lock, stock and barrel. Atrás da atitude, como se por acaso debaixo daquelas bombas não tivessem lá mulheres, crianças e inocentes e povo como nós, uns mais estúpidos, outros não, mas sempre inocentes, porque nunca é justificado. Não se justifica. Não se justifica. E mesmo que digam que é pelos recursos, o petróleo continua. É que se a gente ainda por acaso andasse a matar crianças no Médio Oriente com os nossos impostos. Porque somos membros da NATO. Não se iludam. A gente paga pelas bombas que lhes caem em cima. Mesmo o Portugalito da merda, a gente paga a nossa percentagem. E a gente ganha tão pouco, a pequena percentagem que vai para essa merda custa-nos bué. Bué. Fogo. E achas que não és complacente com a guerra quando achas que a tua opinião é tipo ó, então os gajos são isto e aquilo, bombocas para cima deles. Ah é, olha, as bombocas saem do teu bolso e depois o povo que sobrevive ainda vem para aqui mudar a tua sociedade. E era isso que tu querias? E por que raio, quem és tu? E depois isto é daqueles discursos que ainda por cima vêm dos mais humanitários possíveis do planeta. Ai, o outro bombardeou crianças, porque eu nem sequer tenho a informação completa e vou assumir imediatamente que estas pessoas que mandam enganar há anos e anos na televisão agora é que estão mesmo a falar a verdade só para eu cair mais na peta uma vez. Vamos lá continuar a perpetuar este sistema da merda e a destruir a nossa própria cultura com inocentes que nem sequer vêm para aqui, porque eles próprios também sofrem da sua lavagem cerebral, não só religiosa como social, nem sequer se vêm para aqui a queixar de nós sermos responsáveis por destruir o país deles. Vêm para aqui a queixar-se tipo, net, cheque, casa, job. Olha, eu ando a tentar fazer essa merda desde que nasci, sou honesto como ao caralho, nunca roubei nada a ninguém, meu, e... Quem me dera a mim ter nascido logo com essas regras do jogo implementadas. E sabem que mais? Era algo que toda a gente devia ter direito de alguma maneira a nascer com. Mas como eu nasci em Portugal e sou português, como português em Portugal, sou a pessoa que menos direito tem. Se eu fosse chinês, abria um negócio na boa. Se eu fosse um refugiado, dava-me uma casa na boa. Se eu sou português, trabalho todos os dias, falha a taxa do IMI, lá estou eu a viver na rua. Espetacular, meu! Porreiro! E o que é que o meu país me diz a mim? Pá, vou-te bombardear aqueles. Porquê? Por causa das razões falsas e irrisórias e completamente absurdas que eu estou a tentar explicar. Ok, eu vou acreditar em ti, só para me foder todo, mesmo. É bacana. Bacana! Bacana, está tudo doido. Está tudo doido, discordo. O mundo está completamente. O mundo está completamente virado de pernas para o ar. E toda a gente anda a dronfar todos os dias só para conseguirem manter-se mais um dia. Porque realmente, em vez de conseguirem ter coragem de se encarar a si próprios, a realidade que os rodeiam, e admitir que, por mais diferente que a opinião delas seja em relação ao consenso, seja mais próximo da realidade, porque basicamente, com tanta responsabilidade que nos é dada no trabalho, com tanta responsabilidade civil que nos é dada, com tantos impostos que temos de pagar, afinal de contas, cada um de nós, como indivíduos, temos tanta responsabilidade, só faltava mesmo era começar a pensar pela nossa cabeça. É a única coisa que falta. Toda a gente anda aí correndo na barriga, acha que fazem merda no trânsito, ainda saem do carro a refilar, são arrogantes com empregados, ainda pedem o livro de reclamações, não têm educação nenhuma, não têm bom senso, não têm civismo, não têm nada, são uns putos de merda. Por mais idade que tenham, nem sequer sabem articular uma frase como deve ser, são as maiores bestas do planeta que só perpetuam esta tristeza da decadência que a humanidade está a perpetuar. E quem sou eu para estar a dizer qual é a parte que tem que ser corrigida? Para mim é tudo muito simples. Abraço ao teu irmão. Não te chateies. Pensa como deve ser. O mundo para mim é muito fácil de interpretar, porque de certa maneira eu não caio na mentira. Tenho tirado as minhas próprias opiniões. A mim irrita-me é às vezes ver as pessoas à minha volta, além de perpetuar as mentiras, ainda por cima, terem aquela responsabilidade de já terem uma família para perpetuar pelo prol da existência do ser humano e nem sequer perceberem o contexto em que estão a educar o próximo estafermo para amanhã. E esse estafermo do amanhã vai ser mais alguém que me vai descontar uma fatia do meu cheque, que tanto me custa a ganhar, que me sai tanto do pelo com toda a integridade que eu consiga pôr. Que é daqueles valores que eu acho que são essencialmente básicos, nem sequer deviam ter que ser ditos, já deviam ser aprendidos. E o mundo está virado absolutamente pernas para o ar e estamos, de certa maneira, na beira de um. A Terceira Guerra Mundial já está a decorrer. Começou foi em várias bolsas e muito subtilmente. Se alguém tivesse que apontar o dedo ao dia que ela começou, digam 1 de setembro de 2001. Mas a coisa está tão. Sei lá, por um lado temos a guerra, no outro lado temos a Kardashian, e sinceramente as pessoas não. Não. Eu não percebo. Eu digo isto de uma forma genérica. Eu nem sei quem é que raia que ainda tem paciência para me estar a ouvir neste momento, mas é que às vezes as coisas são bem mais simples do que o que parecem. A parte da complicação toda dentro da discussão é a parte ilusória, em que é um bocado como o que é que acontece por trás da cortina, porque à frente da cortina está a haver uma encenação de teatro, mas por trás da cortina está simplesmente um encenador a dar diretriz. E se tu olhas para ele, compreendes logo, para já o que está à frente é um teatro, por isso nem sequer vale a pena discutir. Então vamos olhar para o mecanismo de controlo, porque a peça em particular podia ser outra coisa qualquer. E vamos lá ver, afinal, o que é que realmente está aqui a acontecer. Quais são os interesses intervenientes? Porque basicamente estas elites nunca estão na televisão. Até a revista Forbes, que está sempre a dar a lista dos 10 milionários a nível mundial. Então, e o Forbes não está lá porquê? Então, e onde é que estão os cheques da Arábia Saudita com os seus milhões de Lamborghinis ferrados a ouro, que nem sequer sabem onde é que andam de gastar mais dinheiro num só próprio carro? Para nada, para estar ali esquecido, para empatar dinheiro, para lavar dinheiro, para. Sei lá, e depois a própria população dele, mulheres nem têm a liberdade de andar na rua, não podem andar como querem, vivem no deserto, vejam lá, é como viverem na praia o tempo todo e têm que andar encafuadas até ao tornozelo, constantemente. O povo passa fome, é tudo estúpido, não há educação, alá, o caralho, mas foda-me, mas está tudo maluco ou quê? Está tudo maluco ou quê? Foda-se, meu, saem, mas é da merda, meu. Querem ter um smartphone na mão? Larga a escritura sagrada. É mesmo assim, eu sei que parece um exemplo bué da estúpido, mas queres-te agarrar à tecnologia do ateu? Larga a primitividade de uma religião arcaica. De um sistema de controle antigo. E eu não estou-me a queixar de uma em particular, eu digo todas, cientologias, judaísmo, islamismo, catolicismo, ao romano, cristianismo, coptas, amish, mormons, tudo, man. É tudo, tudo. Caga, ouve. E que tal esta religião que eu vou já propor? A religião do acredita em ti próprio. As doações são feitas a lado nenhum, põe dinheiro no teu bolso. Acredita em ti. Acredita em ti. Epá, fuck. Investe em ti, mano. Investe em ti, meu. Onde é que tá o Deus justo? Então, até o Bashar al-Assad, se tivesse realmente bombardeado 26 crianças com armas químicas, tinha-lhe caído logo um relâmpago em cima de Zeus, de Zeus, de Alá, de Jesus, do Yahweh. Como queiram. Onde é que está a justiça? Onde é que estão esses deuses a dar provas? Só não é miséria, só não é retrocesso. É arcaico. É uma forma de explicar o equinócio solar e a forma como a gente teve que gerir as colheitas e idolatrarmos simplesmente o sol que veio dos egípcios e etc, etc, etc. Chega, mente, mas no século XXI acabou, a brincadeira acabou. Um filme é um filme, não é realidade, é um filme, foi encenado, foi feito, é. Política, é a mesma coisa, é um filme, não, não esqueçam, epá, não vale a pena, não estar a acreditar nestes engravatadinhos da merda. Eu espero que se o mundo um dia ficar num sítio melhor, man, a farda do verdadeiro ladrão há seu fato e gravata, man. Eu espero que esse estereótipo de roupa masculina saia da equação mais rápido e tenha uma conotação tipo, se alguém te bate à porta, se um político se apresenta, se um banqueiro se apresenta à tua frente. De fato e gravata é o fato de um ladrão. É um ladrão. É exatamente a farda do corrupto, do ladrão, do filho da puta que nunca trabalhou um dia na vida a não ser explorar a nossa própria miséria e ignorância. Esse gajo, só pela roupa com que se apresenta, devia ser posto logo de lado, num alcatrão, num barril cheio de alcatrão e penas, pendurado ao contrário, deixado ao sol a secar. Muda de roupa, meu amigo. Estás-te a apresentar como o quê? Como um fatinho? De fatinhos estamos todos fartos. Apresenta-te como o ser humano que tu és. Tu te apresentas a mim em jeito de pacote de porta-voz de corporativo, devias ser corrido a pontapé. A pontapé. Veste como eu para falares comigo. Se tu achas que és algo, se queres ter algum tipo de apelo à autoridade em minha relação, tu até podias estar nu. Se tivesse um discurso autêntico, eu ia-te ouvir. Não precisas te vestir para me tentares enganar daquela maneira. Não. Não. Temos que largar tantas coisas. Há tantas coisas que são tão simples que. Epá, lá está. Eu até estou a ter problemas pessoais em vários locais, porque há certas coisas que eu dou por mim a passar pelo mal da fita, a dizer o óbvio, porque as pessoas não compreendem o óbvio. Eu chego ao ponto de ter que. Dizer a mim próprio, mas será que eu vou ter mesmo que apontar o dedo ao óbvio? Estou-me mesmo a pôr nesta posição. Olha, desculpa lá, mas tu estás a fazer esta atitude e não sei se reparaste, mas isso é extremamente prejudicial para ti, para todos e para toda a gente que te vê. E parece que eu ainda tenho que aprofundar o meu tópico. Bom senso, caramba, bom senso, mas ninguém está. Epá, isto, pronto, é por acaso, olha, motivei-me um bocado assim a gravar esta cena, porque eu acho bastante sério, o mundo está em constante mudança, se alguém estava à espera que eu criticasse o Trump, até aqui está, meu, mas que raio de merda é que esta, mas lá está, o complexo industrial americano sempre teve o poder acima de qualquer fantoche que se apresente na Casa Branca, por isso é que eu sempre achei que também o povo está todo chateado, até parece que já não sabe que o presidente não passa de uma marioneta. Teve a sua piada até ver, mas sinceramente já estou a prever que a nível mediático agora vão começar a falar bem do Trump, porque basicamente ele já está a fazer o que os globalistas gostam de fazer: mais guerra, mais sangue, mais invasão, Lá está, eu achava muita piada ao Trump quando ele dizia vamos fazer a América grande outra vez e que eles fechassem lá em Copas. Mas como estão a ver, assim que a América começa a sair da fronteira a largar bombocas em cima de crianças e mulheres, não tem piada nenhuma. E isto não é nada que seja exclusivo do Trump. Obama, Bush, Clinton, Bush, Reagan. E quanto, é sempre a mesma. Não interessa, ainda por cima num sistema político em que só há um presidente, nem sequer há um moderador como nós temos o nosso presidente como moderador e o primeiro-ministro e o parlamento como organismo legislativo, em que, em último caso, agora quando tu dás o poder todo a uma só pessoa, meu Deus, então, mas, e não é só uma pessoa, não é? É o maior arsenal nuclear do planeta, não é? Que aparentemente vai continuar em expansão porque só. Não sei, devem sofrer do síndrome da pulguinha pequenina, têm que ter a maior arma que o vizinho para se sentirem. Epá, não é assim, não é assim que o mundo vai a lado nenhum. Não é assim. Não é assim. E é bem mais simples do que isto, mas pronto, as pessoas caem no apelo à autoridade e pronto. Esta forma como andamos a viver a vida atinge-nos em todos os aspectos. Todos os aspectos. Profissionais, idealistas, amorosos, porque tem tudo, tá tudo interligado. É daquelas coisas que eu já percebi há alguns anos, é que tudo o que nos acontece, tudo o que a gente faz, onde estamos, independentemente de onde estejamos, além de ter o background histórico de onde nós cá chegámos, está tudo interligado. Quanto mais hoje, com os computadores, em que o Michael Jackson morre e o mundo inteiro sabe no minuto seguinte que o Michael Jackson morreu, alguma vez, a tecnologia de comunicação está num ponto tão instantâneo que já não há desculpas para as pessoas saberem. Porquê que ninguém se lembra de vez em quando ver uma notícia na televisão e dizer, deixa só ver aqui na internet se por acaso alguém está a dizer o contrário. Porque as notícias vêm apresentar os dois lados da questão, mas é sempre o mesmo lado da questão que é apresentado. E não só é apresentado de uma maneira errónea, para quem está minimamente informado, é tão absurda a narrativa que ainda tem que ir convidar mais engravatados, que até fazem mais caras quando estão a dizer as balelas que eles próprios sabem, porque se eles são analistas realmente têm que ter alguma noção da realidade. Mas eles sabem que se não tivessem a propagar aquela agenda nem sequer tinham sido convidados a receber o cachê para estar a comentar naquele programa em particular. E as pessoas comem essa merda à colherada, mano. Sim, Casinelvas. Sim, eram bué deles pedófilos. Sim, o Sócrates é corrupto. Sim, são todos corruptos. Sim, a FIFA é corrupta. Sim, a Liga. Sim, o outro é uma joelhada porque é um puto merda. Sim. Sim, é mesmo sim. Não interessa porque toda a gente diga depois na televisão. Ah, não, coitadinho. Não, não, não, não, não. Sim, são todos uns grandes merdas. Já. Deviam ser excomungados do sítio onde estão. Não perpetuem mais a posição onde estão. Eu quero pessoas competentes na posição onde eles estavam. Não quero ouvir desculpas para pessoas que são absolutamente incapacitadas de cumprir aquela função e ainda por cima celebram o pior que a humanidade tem para dar como exemplo para todos nós, para estarem nos sítios de poder a controlar a nossa vida e a tentar-nos convencer que a merda que eles fazem é o correto. Não! Chega, people! Não! É sempre a mesma merda. Quantas vezes é que vão ter que levar sempre com a mesma merda? Até perceber que não. Não, até o Einstein dizia, as pessoas para resolverem o problema feito por outras pessoas têm que ter um estado de espírito diferente. Como quem diz, estes políticos fazem estes problemas, quem os resolve tem que ser pessoas diferentes. Não peças a solução às pessoas que estão sempre a provocar o problema. Precisas de pessoas com outro tipo de pensamento. E nós andamos aqui a perpetuar os errôneos, os putos mimados, os que queriam mesmo ser os delegados de turma na escolinha, os que iam de fatinho para a escola antes de sequer terem vestido a sua própria juventude só para curtir um bocado e viver a vida na altura certa. Aquele povinho que andava a carregar os livros aos professores por lhes lamber as botas, não por simpatia, porque eu não tenho nada contra ajudar um ser humano, mas a gente sabe a intenção. Aqueles putos que se chibavam de tudo. São esses os nossos políticos, aqueles que a gente lhes dava meia dúzia de chapadas na escola. E eu digo isto na boa, eu também fui delegado de turma e o caralho. Mas eu não queria a responsabilidade, era um concurso de popularidade e eu não o queria de maneira nenhuma, mas Mas sempre bati aqueles gajos que andavam sempre com o pauzinho enfiado no cu a querer chibar-se tudo e todos. São esses nossos políticos. São exatamente esse calibre de pessoinha de merda. De merda que não vale um cu, que anda para aqui a tentar microgerir a nossa vida como se ele soubesse o que é melhor para mim sem ele ter vivido a vida. Ele é que sabe o que é bom para mim. Vem-me cá dizer isto frente a frente, que eu digo-te o que é melhor para ti. Pendure-te já aqui do quarto andar de cabeça para baixo. Estás a brincar? Eu digo isto de uma forma amistosa mesmo. Porque é bastante criminoso, do ponto de vista de gente que nunca passou necessidade na vida, estar a dizer-me a mim as necessidades que eu tenho que suprimir no meu próprio futuro para eles continuarem a satisfazer os barões que vivem no Banco Central Europeu, por exemplo. Ou no complexo industrial, seja lá de que país vocês escolham, para continuar a provocar conflitos pagos a peso de ouro, enquanto nós continuamos a comer comida com cada vez menos nutrientes e mais químicos que só nos fazem é cancro e merda, e cada vez é mais caro e é mais difícil trabalhar e é mais difícil tudo, e isso chama-se o progresso, e não pode ser, não pode ser. O que é o progresso? Eu pagar a bomba, eu matar people, e depois o people que sobrevive e vem para aqui viver para a minha casa, nem sequer gosta que eu viva a minha vida à minha maneira. Eu é que tenho que. Epá. Não é justo. A maneira como a narrativa a nível mundial está a ser contada neste momento não faz sentido. Por isso é que não há soluções, não é construtivo, não dá para falar, ninguém percebe. Ninguém tem, não dá para perceber. Não dá para perceber. Não dá para perceber. Eu percebo perfeitamente, mas não dá para perceber porque, pá, se eu próprio também começo a dizer muito que percebo da cena, acabo por passar por insano porque é quase como uma atitude megalómana, mas. A única coisa que eu percebo é que assim não dá. Isso eu percebo. Isso é óbvio. Tá, é tipo. Pronto. As partes das leis naturais. Se eu saltar da ponte, não vou cair para cima. Eu vou cair mesmo para baixo. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que as pessoas andam a reagir de uma forma assim bastante psicótica entre todos nós. Até no trânsito se nota a maneira como as pessoas andam. Não há tempo a perder, não há tempo a perder, estou-me a cagar para ti e depois te dão aqueles discursos no Facebook que temos de ter todos paz e harmonia. Quer dizer, as pessoas que mais tratam mal as pessoas na vida real, pelas razões erradas, ainda se justificam elas próprias porque eu tenho este estrado social, porque eu sou aquilo e etc. Depois vão para o Facebook dar grandes dicas humanitárias e oh, porque não nos toca à porta. Já viram que os nossos líderes estão sempre a dizer para a gente a mandar os muros abaixo e aceitar toda a gente enquanto eles próprios constroem muros bem maiores na sua própria propriedade? Os nossos líderes vivem à volta de muros e convencem-nos todos os dias a nós, baixa o teu muro. Não, não, nós temos que aceitar. Sim, baixa o teu muro. Eu estou ali a viver na minha fortaleza e no meu castelo. Mas vocês não, não. Se isto não é a promoção a um poço ainda maior, a um fosso entre os ricos e os pobres, que já nem é ricos e pobres, é miseráveis e mega, hiper, ultra milionários. Celebridades sem talento a viver à conta de pessoas que se esforçam todos os dias, como nós, para trabalhar todos os dias para sustentar a guerrinha deles, os interesses deles. E nós, como povinho, andamos aqui a aplaudir e a bater palmas porque andamos-nos todos a informar através do mecanismo que eles pagam para nos sentirmos a nós próprios informados. Nós, neste momento, somos o nosso maior inimigo. Nós somos a nossa própria PIDE. Não interessa se o Volt7 diz que todos os instrumentos estão-te a espionar. Nós somos a nossa pior polícia entre nós próprios. Nós andamos-nos a censurar e a repartir. Ah, este videozinho no YouTube ofendeu-me. Manda abaixo. Ah, isto também não ofendeu. Manda abaixo. Ah, ele disse isto. Manda abaixo. Para quê? Para que é preciso polícia, satélites e câmaras? O teu vizinho fode. Na boa. Na boa. Não, já não é preciso estar com grandes merdas. Nós estamos a fazer o policiamento intelectual entre nós próprios. É, o sistema está perfeito. Perfeito. Convenceram-nos a nós próprios em hipotecar o futuro do nosso irmão ser humano ao nosso lado por uma questão ideológica errada. Porque à medida que continuamos a propagar esse erro, o mundo não está a ficar um sítio melhor. E agora, olha, prendam-me. Eu não estou radicalizado, não me vou explodir em lado nenhum, não tem nada a ver com nada, eu só vos estou a dizer é, Isto são os mecanismos, tanto de um lado, uns que se explodem devido ao excesso de ignorância e fervorosismo religioso, e por outro lado, este, lá está, mais uma vez, este movimento de Kumbaya, que é tudo a mesma. Não, não. É como juntar a gasolina ao fogo. É tipo isto assim, não, não, assim não dá, assim não dá. Eu acho que vou é já ficar por aqui. Hoje estava mesmo a prometer que ia gravar um podcast qualquer. Estava a evitar o tópico da Síria porque eu sabia que, tipo, bem, se eu começo a falar desta merda, depois não me calo. Estava a querer tocar em coisas mais intemporais, como algum comportamento ser humano, até podia estar a tocar em outros aspectos, mas realmente comecei a bobinar para aqui e é quase um desabafo de um homem santo estar aqui a falar para um aparelho sozinho. Mas é isto que me passa na cabeça, porque sinceramente acompanho com muito prazer e sem nenhum tipo de obrigação o mundo que me rodeia há muitos anos, desde que descobri o potencial verdadeiro do que é este terminal informativo que nós temos já à nossa frente e etc. Do qual eu também o uso para pôr isto no ar e independentemente de um dia me virem buscar a casa, porque se calhar o que eu estou para aqui a dizer é altamente ofensivo, não sei. Mas isto sinceramente é a opinião de um ser humano, eu não faço mal a ninguém, quem me conhece pessoalmente sabe, pá, falo à minha maneira, acho o que eu acho, não faço mal a ninguém e ninguém tem nada que se queixar em relação a que eu alguma vez lhes tenha feito mal antes. Epá, eu sou justo, eu sou uma pessoa de palavra, eu digo o que faço, é o que eu faço. Se eu te prometo X, é isto que eu faço. E se houver algum problema, eu certifico-me em avisar-te. E isto são coisas básicas, é. Epá, é uma questão de integridade, não interessa o sexo, o país, o whatever. O ser humano é uma pessoa, epá, à medida que vai crescendo, tem que assumir responsabilidades sobre si própria. E tens que compreender que a tua interação com as pessoas, à medida que vais ficando mais velho, as consequências são mais gravosas. Quando eras puto e partia um vidro, o teu pai pagava. Tu agora, como adulto, partes o vidro, tu pagas aquela merda. Se te armas em estúpido, te apanhas em tribunal, armado em parvo, porque não tiveste maturidade suficiente para se o teu erro, paga logo a merda. Fizeste merda, pronto, admite, faz parte do crescimento. Oh, fiz merda. Admito, e então vou tentar aprender qualquer coisa com isto para não voltar a fazer a mesma merda. Parece bem básico, mas não, o povo acha sempre desculpas. Não, eu fiz merda porque o meu pai há 20 anos fez isto e a minha mãe disse-me que tal, e eu tenho um trauma porque nunca me compraram o patinho quando eu tinha 3. Oh. Ah, e sou do signo não sei quê, e segundo a minha religião. Oh, e quantas mais desculpas é que tu tens para ti próprio e como indivíduo para justificar o teu comportamento de merda porque não tomas responsabilidade em relação às tuas ações? Podemos falar assim nesse contexto? Não! Qual é a tua e qual. Qual é a minha? Eu sei que quando estou sempre a falar com alguém assim, sei que estou a falar com alguém que é sustentado e não sustenta ninguém. Isso é uma das coisas que eu sei logo à partida. É um privilegiadozinho de merda. Seja qual for, seja quem for, uma cambada de privilegiadozinhos da merda que nem sequer sabem dar o valor inerente realmente às posses que eles gostam de sempre ostentar para se sentirem mais fortes em relação à sua própria lacuna de personalidade pessoal, têm que estar sempre a consumir o último gadget para se sentirem que é um peão num tabuleiro de xadrez. Para se sentirem o quê? Para depois tomarem estas decisões que coletivamente patrocinam, por mais que eu estrabuche aqui o bombardeamento da Síria, por mais. Epá. Pronto. Vou ficar por aqui. As coisas também não têm lá corrido bem para mim, mas epá, eu fico preocupado com o nosso futuro. Eu fico preocupado. E como é que eu não havia de ficar preocupado? Mas alguém realisticamente acha que isto está a ser levado a um bom rumo? De alguma maneira? Sou só eu? Porque se alguém me disser, não, está calado, então, isto está a ficar bem melhor, porque daqui a 2 anos podes haver este evento, explica-me lá qual é e depois coisas. E se alguém argumentar de jeito comigo, eu digo, ah, ok, pronto, tudo bem, olha, então anda a perder assim, anda a queimar um bocado os meus neurónios num exercício intelectual absolutamente absurdo, em tentar compreender o mundo a nível geopolítico e não só a própria perspectiva de ser humano, porque 90% da nossa vida é o que nós compreendemos que ela seja e 10% é o que realmente acontece. daí a expressão do fazer uma tempestade num copo d'água, ou olhar calmamente para um problema. Pá, alguém me dê a resposta final, porque sinceramente todos os otimistas só em última instância estão de certa maneira a patrocinar indiretamente este sistema que nos está a enterrar todos. A enterrar todos. E nós é que andamos a pagar pela nossa própria autodestruição. Eu nunca vi uma coisa assim. Espetacular. Está mesmo fucking perfect. Mas pronto, espero que mesmo assim o mundo ainda dure que chegue para gravar mais uns podcasts assim. Por acaso hoje lá está, eu estava a pensar em gravar um em particular só dedicado ao tópico da música, porque eu posso divagar através da música até à própria forma como acho que as ondas gravitacionais no átomo são vibrações sonoras em relação ao que é a forma como a música se manifesta, ou um som. Mas se calhar pronto, eu guardo isso para outro tópico, já disse, já estraguei o ambiente que chego para falar de uma coisa um bocado mais filósofa em termos de. Pronto, da perspectiva que eu acho em relação à vivência que tenho passado e das conclusões que eu tiro com a minha cabeça. Que não é nada difícil. É só tipo, bem, não é? É tipo, ninguém pede a pila ao amigo para dar uma queca à mulher, não é? Tu pensas que a tua cabeça já tu, não é? Tipo, não sei se estou-me a fazer perceber que é uma analogia, mas é a minha, é a que eu vou usar, não vou. Não, porque na hora de eu decidir, e se a decisão que eu tomei tem as consequências boas ou más, a culpa é minha, toca aprender, não estou para aqui a apontar dedos a ninguém. A gente tem que tomar a responsabilidade, temos que ser adultos em relação às nossas atitudes e ações, e às vezes a culpa é tua, e às vezes a culpa não é tua. Epá, e não arranjes desculpas para ti próprio quando estás errado, e quando erram contigo, faz a atitude justa, tipo, para de perder o teu tempo, segue o teu caminho em frente e. Respeita-te a ti próprio minimamente, mesmo que te respeites a ti próprio. Se tu te respeitas a ti próprio, também sabes pedir desculpa na altura certa. Porque às vezes, quando a gente falta ao respeito a alguém que consideramos um irmão, estamos a faltar ao respeito a nós próprios. E aí é mais que obrigatório, não só para a pessoa que nós magoamos, mas até para nós próprios, pedirmos desculpa. É a cena bem mais do homem saber pedir desculpa do que estar sempre à estalada quando não sabe o que é que há de fazer. Quando já perdeu todos os argumentos e a única resposta que tem é violência, isso é a pior coisa que um homem possa fazer. Eu, quando digo um homem, estou a falar de um ser humano. E se me estão a dizer que o mundo anda-se a regir de forma violenta, é exatamente isso como o mundo anda. Por isso é que eu não gosto da forma como as coisas andam. Parte do nível individual e acaba por se transformar numa coisa global. O sentimento é sempre o mesmo. A hipocrisia do ser humano está sempre a ser aumentada a um nível exponencial e nós temos bem dentro de nós, nós sabemos fazer o correto, mas às vezes o coletivismo, a forma maciça como a informação é ultrapassada e a forma unipolar como as pessoas pensam. Parece que não há alternativas, parece que não têm capacidade para imaginar algo fora da caixa. A revolução nunca há de ser televisionada, ditada da década de 60. Tão verdade na altura como já no milénio seguinte continua a ser verdade e antes pelo contrário está cada vez pior e mais evidente. E as pessoas que têm a faca e o queijo na mão nunca houve tanto acesso à informação. Quem dera aos nossos primórdios antecessores terem tanta informação na mão como nós temos, e o que é que a gente faz? Cospe em cima dela, usa-a de forma errada, enganamos-nos a nós próprios e gastamos a maior parte do nosso tempo a olhar para o nosso espelho digital. Até eu posso ser o maior hipócrita do mundo por estar a gravar estar a perder o meu tempo a gravar estas palavras, mas pá. Eu também ao mesmo tempo sei que muita gente já perdeu bem mais tempo a editar um selfie, que no meio do selfie, no fim, a substância do que eu disse e aquelas curvas photoshopadas, digam-me lá vocês o que é que tem mais relevância. Nem que seja comida para pensamento, pelo menos já disse N merdas que dá para discutir 500 vezes. Agora, uma pita estar-se a enganar ela própria e querer ser mãe de pais alheios, e porquê essa chamada de atenção? E porquê que tanta insegurança? Eu sempre achei que quanto mais se expõe, mais inseguros são, mas. Epá, é complicado. Mas não é complicado, é a coisa mais simples do mundo. É só uma questão de Estás-te a agradar a ti ou estás aqui a viver uma vida que simplesmente gira à roda de agradares as pessoas que. E depois o mais engraçado é que as pessoas que passam a vida a agradar as outras estão sempre rodeadas num núcleo de pessoas que para serem agradadas tens de estar sempre a aumentar a tua fasquia hipócrita e a desumanizar a ti próprio em certas regras que é tipo. É um exercício de cinismo exponencial. Eu não sei porque é que as pessoas não a tratar tão mal umas às outras em nome do corporativismo em última instância, porque passa por marcas, passa por clubes, passa por negócios, seja lá o que for, a motivação das pessoas com que se chateiam hoje em dia umas com as outras acaba sempre a se cruzar de certa maneira com um produto que alguém, a nível corporativista, está a ganhar dinheiro com a nossa discussão. O que é que interessa se o Android ou o iPhone ou se é AMD, ou se é Intel, ou se é ATI, ou se é Nvidia, ou se é Benfica, ou se é Sporting, ou se é Alá, ou se é Jesus Cristo. Puta que pariu, pá, somos todos. Olha, o céu é azul. Pronto, que tal? Hã? É? Dá? É essa. Dá. Não sei qual é o melhor clube de futebol, mas o céu é azul. E o sol aquece, e a noite é escura, e as mulheres são lindas, e pá. Às vezes, bora tipo, ir ao básico, podemos voltar ao básico, podemos voltar um bocadinho atrás e ver a verdadeira essência do que realmente nos interessa para nos satisfazermos como seres humanos nesta breve existência, neste piscar de olhos existencial que nós temos o privilégio de testemunhar este planeta lindo, cheio de animais, pôr do sol, natureza, cheiros. Sensações, tanta coisa boa que a gente podia estar aqui a fazer, mas não, estamos aqui a matar-nos uns aos outros, a censurar-nos uns aos outros, baseados em informação absolutamente falseada, vinda das pessoas que são o problema deste planeta e são tão poucos que é um nojo nós continuarmos a decidir dentro da maioria do poder e do povo que sempre foi a base histórica deste planeta para construir a sociedade em que nós vivemos hoje em dia. Continuamos a baixar a nossa cabeça perante as elites que não têm experiência nenhuma de vida, não têm sofrimento, não têm valores, não têm nada de nada, simplesmente herdaram um trono do qual hoje em dia, dentro do contexto atual, é absolutamente ridículo ainda haver algum tipo de realeza permanente, a ver o como é que numa sociedade em que se promove a igualdade entre todos, ainda as próprias pessoas que o promovem continuam-se a considerar que se nasceste, meu filho, herdas um país por sangue. Não! Ridículo, arcaico, antiquado. Sei lá, todos os nomes que vocês queiram pôr. Só sei que há certas coisas que precisam de uma mudança e não é. E lá está, não é uma revolução na rua, não é algo. É simplesmente toda a gente, aos poucos, começar a pensar por si. É a coisa mais simples do mundo. Ninguém consegue mudar o mundo sozinho. Tu podes mudar o teu mundo. Se toda a gente mudar o seu próprio mundo, o mundo muda inerentemente. Se o Jesus der-nos uma conferência de imprensa a falar de Sporting e ninguém o ouvir a falar, o discurso dele não teve relevância nenhuma. Se o António Bosta disser qualquer coisa na televisão e ninguém o ouvir a falar, o discurso dele perde todo o valor. As pessoas só têm o valor em relação à influência que tu próprio permites a ti próprio de entrar no teu na tua dissidência cognitiva, se tu permitires, tu tens sempre a soberania, podes sempre perguntar, podes sempre ter uma opinião diferente. É isso faz parte. Como é que o ser humano um dia pode vir a ser livre se nós ainda não estamos sequer a praticar a nossa própria soberania intelectual, para começar. Para começar. Primeiro tens que pensar por ti. E só depois é que o mundo pode mudar à tua volta. Agora, crees que o mundo muda à tua volta? Porque toda a gente anda a marchar intelectualmente à agenda das elites que não têm o nosso interesse, nunca tiveram historicamente, só nos provocam morte, fome, destruição e pobreza, para eles próprios continuarem a manter o poder e a riqueza. Então, olha, se isto é a definição da insanidade, adoro ser insano. Fica assim, desculpem lá se foi chato. É sempre chato, não é? Eu queria fazer qualquer coisa que cativasse pessoas e acaba por ter sempre aquele discurso que só afasta as pessoas ao dobro da velocidade a cada minuto que passa, mas é assim que eu sou, não desejo mal a ninguém, espero que ao menos compreendam de onde venho, não tem nada a ver com algum tipo de ódio ou xenofobia, tem mais a ver com revolta em termos de o quão isto podia ser tão bom para todos, se toda a gente falasse um bocado mais autêntico, real, digam o que sintam. Acho que eu, como toda a gente, já estamos fartos de ser enganados pelo amigo, pela amiga, pelo político, pelo país, pela história, por tudo. É pá, chega, estás a ver? É só esse o meu ponto. E pronto, vá. Então, até para a semana. Fiquem todos bem, divirtam-se e vamos lá ver se eu. Eu vou tentar ter um tópico mais moderado para a semana, ou mais filósofo, mais intemporal, mas é que realmente esta cena da Síria. Enfim, vá. Tudo bom? Até mais, até mais, até mais, até mais, até mais.